Operador Azul 4220. Azul 4220, acenificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 019 via chegada Mare. 2 mil pés, chegada Mare, Azul 4220. Touro, uma boa noite. Vou 1172, já é bom dia com a informação dela. Avião 172, acione a unificação, desce para 2000 pés, ajuste Salvador no 019, via chegada Mare. Ok, então, 1019, via chegada Mare, que é 270, com 172. Delta 3520, acione a identificação, desce para 2000 pés, ajuste no 019, via chegada a Mari. 2019, Delta 3520. 5000, azul 4220. 54220, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Autorizado final, reporte estabilizado. Azul 4220. 2420. 2420, Torre 1, 18, decimal 95, Mapouso. 8195, Azul 420, grato, um bom dia. Salvador Azul, 4220. Azul 4220, avistado, confirma baixou e travou? Ah, ainda não. Reporta baixado e travado, Azul 4220, quem negão no 019? 7420. De 4 milhas, baixa travada. Azul 4220. Azul 4220, livre pouso, pista no 0, vento 010 graus, 03 graus. 7, livre pouso da 10, Azul 4220. Movimento, reporte estabilizado. Ufa 19, livre procedimento, reportaremos 1172. Dia 4216, a identificação desce para 2 mil pés, ajuste em Salvador, no 019, via chegada Mari. 019, 1019. Azul 4220, solo 17, livre direito, solo em 121, decimal 9. Direito, que pode 4220. Solo Salvador, bom dia, Azul 4220. Azul 4220, boa noite, táxi Alfa, quilo 43, atento ao sinalizador. 9 kg por 43 no 4220. sinalizada no ILS, ou no 1973. 172, torre 118, decimal 95, bom pouso. 78.95, muito obrigado, bom dia. Do 0 cruza 5.000 até 2.000, autorizado a final do procedimento do ILS Express da pista no 0, o ajuste permanece no 0 ou no 9, reporte estável. Reportarei estabilizado, 3.520. Estabilizado no ILS, agora, 5.000 até 0. 7.1.1.7.2, confirma, baixou e travou, quem negar, 1.0.1.9. Baixado e travado, 1.019, 1.1.7.2. 1172, avistado, livre pouso no 0, vento 020 graus, 03 sinais. Livre pouso na pista 10, voo 1172. 1172, solo 22, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita é 219, 1972, bom dia. Bom dia. Estabilizado visual com a pista da 3520. 3520, chama a torre, 198, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Oi. Alfa e Juliette para o portão 08, 1973. Torre Salvador, está 3520, estabilizado, 2 milhas para o Índia Serra. Sente da 3520, reporta baixado e travado, QNH 1019. Reportarei. Baixo travado a 3520. 520, avistado, livre pouso, pista 10, vento 020 graus, 049. Livre pouso na 10, na 3520. Seguimento, reporte estabilizado. Gente, vai reporte estabilizado, azul 42 na manhã. Solo 27, livre direito, chama solo 21, decimal 9. Direita, solo 219, tá 3520. Solo Salvador, tá 3520, livro. Então 3520, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, tá 3520. Azul 4216, completa final do procedimento, chame torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Volta 5. Bom dia, Azul 4216, Azul 4216, continua a aproximação, é porta baixada, travado no externo, que é ilegal no 019. Vai, 526,6, livre pouso, piscina 0, vento 350 graus, 039. Livre pouso, azul 4296. Solo 33, livre à direita, chama Solo 121, decimal 9. 219, seu 4296. Solo Salvador, azul 4296. Azul 4296, taxa via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, azul 4296. Cruzeiro está 3170, passa 1850, informação Scan 3170, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para nível de voo 050, via chegada, altímetro no 019. Área 050, 019, via 3170.